MGE-5717, informação em curso Foxtrot, ajuste 10, 123. Tá pronto para a classe? Pronto, cobre, 5717. MGE-5717 para o Galeão, autorizado nível 340. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída, confirmando a pista 107. Primeira curva à direita, na saída da El Leda Bridge, apenas 10, 10 MAP, após prosseguir conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador 119.35, aciona 5422, WebJet 5717. Autorizado Galeão 340, agora a pista 107, curva à direita, descida da El Leda Bridge. Após a pista 10, MAP, conforme o plano de voo. 1935, controle Salvador. 422 responde, WebJet 5717. WebJet 5717, missão para flexibilidade. Chamará. Bom dia, Salvador, WebJet 5898. WebJet 5898, informação em curso Foxtrot, ajuste 10, 3, pronto, 4. Afirmativo, transpara a cópia e se vento inferior a 5 nós de cauda, solicita a 35. Afirmativo, objeto 5898. Para Confim, autorizado, nível 340. Decola da pista 35, curva à direita, na saída da El Leda Bridge. Aerovia Pernilu 16. Controle Salvador 119.35. Aciona 5423. Objeto 5898. Ciente, decola 35. Da El Leda 1935. Controle. Pernilu 16.25423. Objeto 5898, chame pronto para pushback chame. Tomara. Afirmativo, prossiga. Autorizado, 4177, deve realizar o pushback com a cauda ingressando na Taxi Índia, puxando para o táxi. Comandou, bom dia, o objeto 1749, Foxtrot. Objeto 1749, aguarde cópia Guarulhos. Ela precisa? Arbor Eletro. A questão é decolar da 35, que permanece Arbor, né? Afirmativo, Arbor Eletro. Telegram 6251 na escuta? Confirmando 27 mesmo TCM. Alteração que a gente tem aqui para aumentando para 30 em caso de condições meteorológicas adversas. E a aeronave não consiga pousar na 28. Ah, então tá grato. Muito grato por isso. Ajudou a gente aqui, bom dia, o M25. Patrono 77, táxi livre via Pátio, Lima e Mike. Chame na Quebec para ingresso na pista 17, azul 4177. Objeto 6749, vai decolar da 17 ou da 35? 35. Objeto 6749 para Guarulhos, autorizado nível 340, via Pêndulo 21, Tetrive. Trive Poços de Caldas, direto, decola da pista 35, primeira curva à esquerda, saída Arbor, Elefa, controle Salvador 119.35, aciona 5421, Webjet 6749. Obrigado Guarulhos, nível 340, Pêndulo 21, 15, Poços de Caldas, decola da pista 35, com curva à esquerda. Esquerda, saída Arbor, Elétrico. Aciona código 5421, controle 1995, web 1749, no meio. Objeto 1749, correto, chame para pushback, se não me engano. 1749. atento ao que está no 177. Azul 477, tem livre ingresso para ataque sobre a pista, repartilhado e pronto, sabe que me seria 17, azul 4177. É o 5717. Prossiga. Com relação para decolar para a pista. Não ativa o objeto 5717, faz decolagem da 35, curva direita na da EL. E mantém o restante da autorização de tráfego. Azul 4177, livre decolagem, vento calmo. 41177, decolar o 59, controle 119, decimal 35, bom dia. 1935, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4177. Bom dia, contato radar, Salvador 360, após 2000 Leda. 360, 2000 Leda. Objeto 749 autorizado, deverá realizar o pushback com a cauda ingressão da Taxi Índia e o show pronto para o táxi, objeto 749. Ingressa cauda na Índia, autorizado o pushback na linha, web 749. Azul 4177, solicita de dia direita na proa 220. Quantas milhas? Vai ser por 25. Gente, tá vivo. Torre Salvador, bom dia, web 5717. Prossiga. Eu ouvi ali chamada, a senhora não recebeu? Negativo. Ah, ok. É, por gentileza, a senhora poderia confirmar qual é o vento no momento e a temperatura? Temperatura 24, E o vento, ele tá predominante noroeste com no máximo 2 nós. Noroeste 2, muito obrigado. É 5717. Prossiga. Agora um pouco com intensidade um pouco mais baixa, mas claro. E agora como é que tá? Agora intensidade 5. Ah, muito obrigado. Com 78 a bordo, 3 horas e 30, alterna Galeão. 7749, táxi via Pátio Uno, Lima e Mike. Confirmando Pátio Uno, Lima e chame no ponto de espera da 35, o objeto 6749. Autorizado, táxi, ponto de espera da 35, Pátio e Lima. Chama para o objeto 6749. Azul 4177, chame Recife 1251, alterna 3325. Recife 1251, 3325. Série de colapso 35, objeto 3749.